após a decolagem, curva à esquerda na saída Pucca, transição Caju. Roda, transponda 5030, controle 120.8. VX, visível 370, decola 5.0, curva esquerda, perfil da Pucca, Caju, 5.0.3.0, código de transponder, controle de saída 120.8, é o gol 1.1.9.2. Gol 1.1.9.2, cotejamento correto, chama pronto para o SPEC, acionamento, portão 1.0. Baixa a base. O 1192 está autorizado no 10, chama táxi. Chama táxi, Pudo 1192. aula de Salvador, é o voo 1192 para táxi. Está com 125 a bordo, 3 horas e 43, alterna Fortaleza. Voo 1192, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio Índia. No ponto de espera, torre 1895, ajuste no zero, no 2. Táxi via Pátio Índia, postando no zero, 175, com 1012 o ajuste. É o voo 1192. Gol 1192, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1, 10 graus, meia dúzia de nós. Viva, alinhar e decolar no 0, gol 1192. Voo 1192, decolada 48, controle 120, decimal 8. 081, bom dia, voo no 1192. Salvador, bom dia, voo 1192. Voo 1192, contato radar na decolagem, voo 370. Via sair da PUCA. PUCA 370, voo 1192. descendo, gol 992. Estamos aqui, o autorizado agora chamar o centro, na frequência, na 12545, alterna 1685. Flight 3. O 973, autorizado Guarulhos, nível 360, via peso 10 até Taubaté. Decola da pista no zero, após a decolagem, curva à direita na saída da Eule da Motiva. Transponder 5044, controle 120, decimal 8. 360 para Guarulhos, Eule da Motiva, peso 10, Taubaté, 5044, transponder 1208. Gol 973, cotejamento correto, chama pronto no portão 09. Prossiga. Negativo, voe estado de acende e distração desse mantém 050. Tá 3896, tome na frequência 120.8. Prossiga. Ok, voando na flor de SAP e descendo para economia vai atingir 050. Peço desse mantém a 2 mil pés, ajuste a última entrada no 092 em falso final do procedimento de LS. Vai informar no final aí. Autoridade, chama táxi, Gol 973. Beleza, chama táxi. Estabilizado em LS, 3896 visual. Gente, completo sinal, chama em torre, 118, decimal 95. 1895, vai chamar. Torre Salvador, TAN 3896. TAN 3896, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso, cabeceira no zero, com ajuste 1012, TAN 3896. no 173, 172, Altana Galeão, 3 horas e 51. Voo 973, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 0 via Pat India, ponto de espera torre 98.95, ajuste 0.92. Pat India, 1895 no ponto de espera, uma boa noite. Boa noite, Gol 1173, invasão ponto zero, pronto. Gol 1173, ali mantém pistão zero. Ali mantém no zero. Tá 38 no menos, solo 33, libera a direita, solo 1219. Direita, 219. A 38 no meio, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette pro 10, tá certo. 1-10 graus, meia dúzia de nós. Iniciando 1-3.